vocês não tá nem ligado ao meu. Mas sinceramente quase já me convenceu que errado sou eu. Ganhar as hienas ao redor da mesa, sob a trilha que apologia, fantasia, orgia, sem nada pra se preocupar. Não sei com as naves, as vagabunda, quase nem me faz lembrar, ó, que lá em casa tem duas miss esperando chegar pra ver o exemplo. Perdoa a filha, mas o papai também não conseguiu ser perfeito. O que cê tá fazendo aqui, tiozinho? Volta pra casa, que quando não tiver ninguém lá, vai ver como faz falta alguém. Me dá uma luz, me mostra o sentido. Já não consigo entender nem o que sinto. Talvez certo seja o Zé Polvinho invejoso, que no recalque diz que sabe as frases, não enriquece o bolso e que tão farto de desgraça. Então não tem sentido mesmo. Se o rap não muda nada, isso alimenta a dor do peito, é quente mesmo. Põe um som pra distrair, pra dançar, porque hoje é sexta-feira louca e nós vamos chapar. Mas quando volta pra casa, infelizmente, o Reinaldo não toca mais, mas o cenário ainda é deprimente. Também queria esquecer de forma definitiva, que dei mais valor pros tru na rua que pra minha família, que chamei de irmão, que mais tarde me traiu com um sorriso, enquanto meu irmão sozinho planejava um suicídio. Minha grávida do segundo, sem estudo e moradia, que nem eu quando firmei com a mãe das minhas filhas. Tomorrow never comes and I don't see you again. And I just want you to know that my love, it has no end. If tomorrow never comes and I just fade away, then remember this one thing, that I love you today. Como se fosse ontem, ainda lembro o chão. Eu molecão, alucinado a milhão nos show, tiozão. Minha coleção de rap, fita cassete gravada, como uma espécie de convocação pra guerra. Ó, parça, mas vira a página, que o tempo não para, as lembranças atrasa. Saudade mata, e o que se foi nada paga. As balas vêm de todo lado, eu tô ligado que a plateia traz vários recalcados. Louco pra causar a queda, demorou, tamo aqui, monstrou força, então caminha, que se tiver que ser pela verdade. Cuidei das minhas filhas, o que me pôs aqui foi perdas. O íntimo culodo, independente de aplauso, de quanto que vem pro bolso. Conheço o cheiro do esgoto, do gás lacrimogêneo, a imagem do corpo morto com sangue grosso escorrendo. Em noite de Natal, quartinho em desespero, nervoso, tentando ressuscitar o filho nos gritos. Cê é louco, existe inferno pior que esse ainda mesmo. Sinceramente, às vezes penso que morrer até dói menos, com a sensação de impotência perante as lágrimas. Quando palavras não compensa, só dá um abraço e mais nada. Aos 8 ou 7 moleques esfregando a pele no banho, na ingenuidade um pivete tentando ficar mais branco, no conforto dos braços negros da minha mãe. Vai vendo que a sociedade faz com nós desde pequeno, entre propaganda, ídolos forjado, cruz, onde até um Cristo africano é branco de olho azul. Pode até destrancar a cela, abaixar os rifles. Quero ver se eles conseguirem fazer nós se sentir mais livre. Tomorrow never comes and I don't see you again. Then I just want you to know that my love, it has no end. If tomorrow never comes and I just fade away, then remember this one thing, that I love you today. Aí, independente do Deus que te ampara na escuridão, independente da sua crença ou religião, que o sol da manhã que descreve uma nova chance pra tentar venha confortar seu coração, irmão. Um salve geral, essa aqui fica pra vocês, meus irmãos, minha família. Que se o amanhã não chegar, palavras tentem descrever meus sentimentos de gratidão. Obrigado, família, obrigado, rap nacional, por fazer de mim o Reinaldo A286.